Se liga aí. É isso aí. Se liga aí, vagabundagem. Pia na área. 1997. Mandando ideia. Se liga, vagabundo. É. Mano, é noite fria, madrugada. As ruas molhadas e na calçada as prostitutas desfilam quase peladas. Profissionais, o prazer esperam por você e sua grana que você pode oferecer. Sua carona, seu AP, cocaína, varrer. Também gostam de beber, pode crer. Gostam de fumar, um baseado não pode faltar. Só uma vela para relaxar. E um laranja está na área em busca de prazer. E quer saber quanto custa o que ela sabe fazer. O seu corpo é perfeito, sua voz é sensual. Joga olhares, te excita, faz você passar mal. Diz que faz tudo, tudo, tudo o que você quiser. Depois dela você não pensa em outra mulher. Salto alto, tatuagem, desenho o seu corpo. Roupas de couro, bip, joias de ouro. Prostituta, prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo. E você paga bem, e o seu trampo ela faz bem. O que ela faz como ninguém. Encara vários papéis, a mina é atriz. Ela te engana pela grana, faz você feliz. Diz que entrou nessa pela ingenuidade. Vem no interior, não conhecia a verdade, toda a realidade. Uma grande cidade, com toda sua vida. Quando cansa sentar pra ser dessa vida. Quando sua vida não é vida, se não é vida, quer que é como vida. Mano, a história dói no pó, ele fica com pena. Vai pro motel, que parece cena de cinema. Libera a fama, manda baixar o champanhe e o caviar. As minas fazem strip. Repetis falando no celular. E tem espelhos por todo lugar. O show vai começar, câmera de vídeo pronta pra filmar. E uma mina começa a chupar, começa a sacanagem. No colchão d'água, na banheira de hidromassagem. Prostituta, prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo, prostituta. E depois todos cansados, atirados. Descobre que foram roubados. É dia, claro, passaram chapados e todos postam contaminados. As minas não dormem em ação, levaram o canhão, que era o oitão. É mesmo babaca, porque marcar peças facas dá uma difusão. Então, a prostituta continua andando por aí. Aqui, ali, querendo se divertir. Tem influência no Senado, dá o rau pra vários deputados. Que pagam bem e são bem casados. Ela conhece vários picos, vários viciados. E traficantes que os mantêm viciados ou viciados. Com o nariz escorrendo, eles estão gripados. A vagabunda os provoca porque são coitados. E tira todo o seu dinheiro, deixa os caras duro. Ela provoca, faz de tudo e não fica duro. E não dá nada, tá ligado, isso é cliente bom. Fala alto em bom tom que ela tem o dom. Tenta atuar aguçado pra achar um pato no mato. E o coitado é fato consumado. Então não caia na sua mão porque ela te enlouquece. Ela e suas amigas elas são o que não parecem. Pergunto tudo se isso tudo mesmo você já fez. Não falam nada, são caladas, mostram timidez. Barriguinha encolhidinha, rostinho angelical. O que ela faz com você não é convencional. Prostituta, prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo, prostituta. É, e se disfarçam de várias maneiras. Jogando conversa fora, falando muita besteira. É, se hoje é loira, amanhã ela é morena. Pra não dar problema, em outro esquema. E com lentes de contato, mudo visual. É normal, afinal ela é profissional. Tá ligada na parada, sei que não dá nada. Bem armada, bem preparada pra qualquer parada. Vários delitos cometidos e vários abortos. Muito godô, muito sufoco, por muito pouco em jogo. Vai de carona, de presa, tem patrão na mão. Uma gilete e um isqueiro, é hora da sessão. Cara amassada no prato, escancara no som. Só confirmado, desarmado, tudo sangue bom. Já usou, viajou em várias drogas, bolas. Chapada por várias horas. Isso é foda, o que ela sabe nas ruas aprendeu. E sem chances, sem escolhas, foi no que deu. Igual a ela, uma grande parcela da sociedade. Vai nascer, viver, morrer com a mesma dificuldade. É apenas uma questão de tempo. Crianças ao relento. Não é o único nem o último exemplo de injustiça aqui no Brasil. Exploração, prostituição infantil. Prostituta, prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo, prostituta. Prostituta de luxo.